chame agora a torre 118.6, começou um deslocamento do HDM para Salvador, chame a torre 118.6. O senhor só vai prosseguir para pouso em Salvador, confere? Chame então a torre 118.6 agora, o Tainha Bravo. Roger, personal do intersection, complete the position. And connect now tower 118.6. Roger, complete tower 118.6, ocean SC 250. Salvador Tower, good morning, ocean SC 250, establish on ILS. Ocean S6250, good morning, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Roger, clear to land runway 10, Ocean S6250, is the runway flat? No, sir. Roger, thank you. Doug India Bravo, report fora do sol. Qual foi a primeira nave que chamou? Que é com o Delta, vai manter no escuta e vai aguardar. Eu tenho uma aeronave decolando do Henrimar, prosseguindo para a final da 17, vai pro pátio 5, ok? Você vai seguir como número 2. Tá com o dia bravo, já encontra-se fora do solo? Gente, tá com o dia bravo, informa que o Mike é com o Delta, vai prosseguir para pouso na final da 17. Você vai aguardar então para início da decolagem, ok? Obrigada. Mike Eco Delta, visual com tráfego na final da 10. Vai contornar a retaguarda do mesmo, mantendo separação, reporta para girar a base na final da 17. Bom dia no 073, ali mandei pro seu 10. Aliás, mantendo a 10, 073. Chama o centro, 6312. Confirme. 6312, pode chamar o centro. Chame o centro agora. 12685-1245. 2685, boa. Tá com o dia bravo, aguarda por gentileza. Eu tenho o tráfego na final da 17. Mike Eco Delta, tá autorizado o final da 17. Tem livre pouso na 17. O vento tá de 120 graus com 8 nós. 6250 no solo 56, livre à direita no 219. Roger, ground 1-1-1-9-9. I'm sorry, sir. Forgot. No problem. Salvador, ground portion is 6250. Tem livre pouso na 10. O vento é de 130 graus com 8 nós. entendeu que está livre a decolagem. Voo 073 ao lugar. Roger, taxi Juliet, pode responder. Underground Ocean Air 6250, please confirm it. Que chamou? Ocean Air 6250, pode confirm the message? Okay, this instruction is Alpha and report before taxi Juliet. Roger, by Alpha, report before Juliet. Ocean Air 6250, thank you. No Bim Dia Bravo, desconhece tráfego reportar, decolagem a critério do comandante, aporte fora do solo. Tente, Mike, com Delta, solo controlador 58, até a próxima. No 073, decolou agora o 58, no 208, controle. 208, 073, bom dia. Eu ainda bravo fora do solo, já visual com a pista no 7. Sente, prossegue para pouso na cabeceira ou direto para o 5? Vai, vai utilizar a pista e vai taxiar até o 5, também já bravo. Sente, está autorizado o pouso pairado na cabeceira no 7, o vento é de 1 2 0 graus com 8 nós, também já bravo. Bravo. Well. 6250, continue taxi Juliet until the stand 02. M3111, ciente autorizado pushback e acionamento. Reporte pronto para táxi. Reporte quando controlado. Solo 1-2, puseram em forma e aguardem cenas em praia. Está ocupando a posição. Estou ciente, também o tráfego oponendo o 3, também está ciente do seu tráfego. 6250, vou checar com o infraero. É balizador, né, que está faltando, né? É, esqueci o nome, balizador, é isso mesmo. E aqui, Índia. Afirmativo, eu não tenho tráfego informado no setor. O senhor tem frequência livre para coordenação 2345. Ao ingressar na terminal Aracaju, o senhor irá chamar o mesmo na frequência 120 decimal 3, Romeu Yankee Índia. Tango India Bravo, solo controlador 02, livre frequência. Controle Salvador, Guno 888, bom dia, Tigno 150. Azul 4207, acione identificação, autorizado chegada a Ponte, desça para 060. 060 na Ponte, desculpa, 287. Controle Salvador, Guno 888, tem informação ótima, Tigno 150, bom dia. Salvador, Gol no 888. Gol no 888, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desce para nível de voo 050. 050 na Mari, 888. 95, autorização legal, 250. Tigno 95, sem do tráfego, aguarde autorização para Guarulhos. Perdão, desculpa, Ilhéus. No nível, qual nível? 1 ou 4? 1 ou 4. Sim, vou correr na consciência, só um minuto. Obrigado. Solo Salvador, 198, a gente chegou. Está vindo da Mosca, autorização Guarulhos, bom dia. Gol no 073, estamos sendo Recife na frequência 125.1, alterna 133 decimal 2. 251-3225-45, 073, bom dia. 158-1340 e Galeão. Tá aprovado o táxi India e Alfa, teu ponto de espera tá 10, no ponto de espera tô indo no 8.6, o ajuste 1-0-2-2, seu Xanem da 3-9. 2 de Alfa, ponto de espera da 1. É bom, vou. Alemanha 311, autorizado a linha aérea de Colap, pista 10, vento 150 com 089. Chamou? Afirmativo, inicialmente há pouco. É o número 3 para Copen de Abravo, só um minuto. Total 9941. Exigimos 5 mil, Gono 8888. Gono 888, desce para 2000 pés, QNH 1021, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, reporte estabilizado, 1888. Decolado azul no 1, chame controle na frequência 128, decimal. Correção 120, decimal 8. 208 com controle agora, continue a 63. 595, pronto pra cópia? 595, chamou? Pronto pra cópia, trip 5595. Confirmo. Tá, é um. O Sané 6311, contato radar. Saída da El, suba para 360. Sobe o nível 360, saída da El 63, não pode voar da El? Ativo autorizado 940 na Golfinha 77, coral é subida, decola da 10, da 190 com curva direita, 503 mil, transporte 18,6 a torre. Atendimento correto, a sequência do controle é 120, decimal 8. 208, muito obrigado. Sané 6311, mantém o perfil da saída da El. Mantém o perfil da saída da El, Sané 6311. O 207, desça para 3000 pés, QNH 1902. 3001-021-4207. Bola 983, cópia. Cópia. Guarulhos 360, rota brilha, pisolonomia para Matheus Zulu, decola 90, curva direita. Após decolagem, curva direita, Natael Leda, após Leda, voa bridge, rota terceirovia. 5-0-2000, transponder, controle 120.8. Após a pergunta 26, está autorizado o Guarulhos 360, a pergunta 26, o restante, depois copiou a pista 10, curva direita. Desculpa, é o Pizulu 16, é o Pizulu 16. Decola da Guarulhos 360, via Bridge, Pizulu 16, após sair conforme o plano. Decola da 90, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Bridge, aonde Bridge intercepta via Pizulu 16 e sai conforme. O transponder é o 5026 e o controle opera 120.8. Ok, está autorizado para Guarulhos nível 360, a Persulo 16, aqui a frente. Paulo da 10, curta a direita. Aqui a Tael, a Freda, fora do Cipa, interceptar o 026, transponder 2 0 1 8 do gol, 983. Correto, chama no 05, quando pronto, puxa acionar. Chama ela, gol, 983. Ô, Tão Índia Bravo, confirme o setor que vai afastar quantas milhas? Ok, a radial é 356. E quantas milhas? 95 milhas afastadas? Só um minuto para a autorização, governo do centro do Recife. A intenção do Tão Índia Bravo está no pátio 5, a intenção já decolar com proa norte. Então vamos coordenar 35 inicialmente, já vou coordenar com o centro do Recife, seu plano. E toque, decolagem a partir da 35, só um minuto. Ah, eu tô sim, tá na pátio e quer ir pro pátio 3 ou pátio 4? Bom, chame então a torre para o táxi da pátio inicialmente, até a táxi Olímpia, o tráfego. Chame a torre agora, indo 8.6. Total 919111, pronto, cópia? Pronto. Ok, aprovado, portal 310, rota para o jogo 9, decola 90, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5024 transponder, controle 120.8. É, transponder 5020, é isso? 5024. 5024, então tá autorizado Fortaleza, diz o 310. Decolando a 1-0, curva esquerda, pombo fronti, 5024, transponda, 08 ao controle, copiou total, 9911. Sim, total, tá ciente do fechamento de Fortaleza, né, até as 15 Zulu, confere? Amigo. Sim, chama quando o pano para o puxa, fã. Vai reportar para o funcionamento, total. Só confirmando, qual a localidade, vai ser sobrevoo ou vai chegar a pousar? Utilizado 2000. 2000 peças, 2017. Agora está entendendo que vai ser sobrevoar e vai estar achando a radial 356 até 95 milhas, confere? Oi, Salvador, bom dia, o gol 1888. Salvador, gol 1888. Bom, no 888 tem livre pouso na 10, o vento é de 1-0. O 90 graus com 89. Passado checado, senhoria. Excelente. Aeronave que chamou, prossiga por gentileza. ...4207, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado no curso localizador. ILS, reporte estabilizado, 4207. Bravo, cópia. Autorizado, sobrevoo, seguindo a radial 356, afastando até 95 milhas de Salvador, 500 pés. Decolagem da 35, como solicitado, após seguindo com proa norte e coordenação com o controle da liberação da radial ideal. 5017 transponder, controle opera 120.8. negativo, chame a torre agora, 102.6, para acionar ataque de decolagem. Confirme só o POB. 03, parte 5, chame a torre, bom voo. Alguém de abraço, prossiga. Chamar, me chama quando pro táxi. Gente, me chama na... Tem livre acionar, me chama quando pro táxi, um de abraço. No 888, no solo 119, livre à direita no 219. 219! Estabilizado, azul 4207. Azul 4207, ciente, chame torre na frequência 118, decimal 6. 886-4207. Salvador, azul 4207, bom dia. 4207, eu tô no visual. Tem livre pouso na 10, venta de 150 graus com 7 nós. Livre pouso na 0, 4207. Remoto no quarto tá livre. Estamos em Diabravo, taxi até a interseção, por gentileza, e aguarde. Eu tenho uma aeronave na curta final da 10, ok?